Vamos nessa, galera! Amor, eu quero sentir o teu perfume. Amor, quero curtir felicidade. Amor, quero sentir se tem ciúme. Amor, quero viver na amizade. A vida é festa ou é alegria? Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar. O que nos resta é fantasia. Temos sossego, chamego, delícia e luar. Estrela do amor, vem me iluminar. A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar. Estrela do amor, é sol de verão, é o som de mil tambores batendo gostoso em seu coração. Amor, quero el olor de tu perfume. Amor, quero dizerte que te quero. Amor, quero la fuerza que nos une. Amor, quero provar que soy sincero. A vida é festa ou é alegria? Deixa a tristeza de lado e vem. O que nos resta é fantasia. Temos sossego, chamego, delícia e luar. Estrela do amor, vem me iluminar. A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar. Estrela do amor, é sol de verão, é o som de mil tambores batendo gostoso em seu coração. Semente plantada no olhar. Estrela do amor, é sol de verão, é o som de mil tambores batendo gostoso em seu coração.